certo, Paulo Madri, muito obrigada pela sua participação, Sully também. Antes de passar para o Vital, tenho que agradecer também uma outra situação. Antes da Copa América, eu também me despeço da Inconfidência, né? Pega de surpresa, assim, todo mundo, mas enfim. Tá chegando ao fim aí a minha passagem pela Inconfidência. Vai crendo. Não, vou voltar várias vezes, né? Pra não deixar o cara da escala, ele não vai te dar paz. Vou voltar na Inconfidência como convidada, eventualmente, mas na sexta-feira eu deixo a Inconfidência. Eu quero agradecer muito a todo mundo, ao Toscano, né, um grande pai na transmissão, de tudo, da narração, ao Sully, ao Vital, também ao Paulo Azeredo, a Duda, a Thaís, todo mundo que está com a gente, ao Marcos Botelho e Karina Mello, que foram meus outros companheiros. Agradeço a todos vocês, ao ouvinte da Inconfidência também com a gente aqui, que participou muito, sempre muito presente, obrigada. Vital, Sully, também o Paulo Madri. Uma grande parceria de todos nós. Muito obrigada. Pode fechar a transmissão o Fábio Vital e eu volto eventualmente como convidada. A Inconfidência é uma grande casa. Vitinho, faz o gol do Flamengo. Vitinho, Flamengo 1, CSA 0. Nossos agradecimentos a Isabelle Moraes. A gente sabe que esse clima de despedida, ele sempre é um clima desagradável. Mas eu tenho certeza que a Isabelle vai reaparecer em breve, certamente em um outro canal, porque aqui na Rádio Inconfidência a gente tem uma questão de ser uma emissora pública em que os efetivos são concursados. E muita gente boa que passou por aqui está brilhando no rádio, na televisão, nos portais, enfim. E a gente tem certeza que o caminho da Isabelle está mais que aberto. Então, nosso muito obrigado. A Isabelle inovou a narração esportiva em Minas Gerais, no Brasil. A Rádio Inconfidência passou a ser ainda mais conhecida a partir do trabalho desenvolvido pela Isabelle, o que nos orgulha muito. Nossa parceiraça, eterna companheira, não tem essa de despedida. Pelo menos para mim, Fábio Vital, não tem essa. Isabelle Moraes segue eternamente como parte da equipe de esportes da Rádio Inconfidência. Nosso Limar Silva já com o destaque final, nosso Paulo Madri também com o destaque final. Ponto final, então, em mais uma jornada esportiva. Amanhã, é claro, toda a repercussão da derrota do Cruzeiro. Mais uma, infelizmente. Cruzeiro correndo agora um seríssimo risco de figurar entre os rebaixados nesse intervalo, nessa intertemporada. Pausa para a Copa América, mas isso é papo para amanhã. O destaque chega bem cedinho, às 6:30 da manhã, no Esporte Bom Dia. E é claro, a repercussão com os gols, o que de mais importante disserem os técnicos no programa Primeiras Esportivas. Atualizando rapidamente os placares de momento no Campeonato Brasileiro.